As operações estão permanentes ao 02, utilizado circuito padrão, com linha esquerda, reporte para girar baixo. Circuito esquerda, reportará para girar baixo, não reportará. Barcelona 009, reporte Gran Cruz. Thank you. torre 198, decimal lá em cima. Ok. Liberando na Romeu. Código 1168, muito noite. Boa noite, 1168, pode dar aproximação, mais autorização de voo, tráfego avistado. Vai lá. 10, comandante 009, sinal ele é autorizado e construído. Sardinha, de Salvador, vou direto para a posição 4. Eu posso fazer minha iniciada de altura agora para essa posição 9? Autorizado, sistema 0, 21, 0, 0, grau, zona 0, 9. Autorizado, boa, zona 0, zona 9, 1, 1, 2. Deixaria chegada para o Mediano, a nível do voo 160, registrar para 2509, então o número 2. Inicialmente, para o nível de voo 160, voo 143. Já trouxe transponder para 0123, terminal 009, informe com sanitarista. Autorizado, siga para o nível de voo 060. Reativo, 060. 80 graus, 149. Mantenha a voz fiada, estamos sobre 118, decimal 95, Alfa Control, Romeo. 2.1, acerra 28, decimal 35. Lima, Grande Dona, desce da 3100, CH1009.